DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Live Set. Duas horas com o essencial da música eletrónica. Live Set. Abrimos, como habitualmente, com a contagem das 10 mais desta semana, contagem para a qual vocês podem participar em bupor.com. Basta entrar neste endereço e fazerem as vossas votações todos os dias. E começamos pelo número 10 esta semana, a pertencer a Kings of Leon e este You Somebody. Power Play. 10. We'll be right back. Funky Beat. Live set. Live set. Power Play. Número 9 esta semana para os desaparecidos. La Noche. 9. Vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Everybody, Na oitava posição esta semana temos Sunshine Day dos Body Bangers. Hey. Estás a ouvir o Live 7 na tua rádio favorita. Power Play. Continuamos com a contagem das 10 mais desta semana. Vamos agora para o número 7, onde temos Always 0.50 de Roberto Sansixto. 7. Thank you. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do Live Set. Basta ires a www.bupor.com. Número 6 esta semana para Bruno Mars e este Just The Way You Are, a remix de Daniel Perrot. 6. Stops and stares for a while. This girl, you're amazing. O Live Set é uma produção Tech Promo. Mais informações em wpt.info/liveset. And it makes me wonder. Live Set. Power Play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem do top do Live Set Bullpod desta semana. Já sabem que podem votar em bullpod.com todos os dias nas vossas músicas favoritas. Número 5 a descer esta semana, Duck Sauce com este Barbra Streisand. Five. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Live Set. Live Set. Power Play. Estamos agora no número 4, onde temos esta semana os Crazy White Boy e Love You Better. É tema novo, entrada direta para a quarta posição. Time's fading now. Oh, but don't you feel the motion inside? No more tears, no more tears. I can do, say I can love you better. I can do, I do it on your body, lady. I can do, say I can love you better. I can do, I do it on your body, lady. Holding you down, I said it's like a superstition. We

Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Número 2, foram destronados os Black Eyed Peas com este The Time. Era número 1 há várias semanas, o que quer dizer que temos um novo primeiro lugar e neste caso uma entrada direta para a primeira posição. Fiquem para conhecer daqui a bocadinho, para já vamos ouvir este número 2, The Time, dos Black Eyed Peas. 2. I'll tell you. Ooh, I, set. Live set. You listen, you grow. Vota no top do live set. Vota no top do live set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Finalmente chegamos ao número 1, entrada direta para a primeira posição. É a primeira vez que acontece desde que divulgamos o top do Live Set neste formato Bupor. Entrada direta então, tema novo para o número 1, este Far L'Amore de Bob Sinclair e a voz de Rafaela Carrà. É o número 1 esta semana, entrada direta para a primeira posição. One.

are live with DJ Zé Luiz. DJZéLuiz.com. Thank you. go online. DJZLuis.com. We'll be right back. djzeluis.com. DJZeluis.com. 293-119-5842 ou em publipt.info/liveset. You are live with DJ Zé Luiz. DJZéLuiz.com. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hype, party hype, party hype, party hype, party hype, party hype, party hype, party hype, party hype. Upside down and inside out, I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's upside down and inside out, I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's upside down and inside out, I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hype. Upside down and inside out, I'm about to show all you folks what it's all about. Show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and party. DJZeluis.com. Upside down, inside out, I'm gonna show all you folks what it's all about. www.zeluis.com. You are live with DJ Zé Luiz. Thank you. zeluis.com. zeluis.com. Thank you.